no ar. Inominata 616. Olá pessoal, eu sou o Corveiro e dessa vez eu tô deixando o cavanhaque crescer. Vocês sabem com quem eu quero parecer, né? E não é o João. Ah, eu sou o João e eu não sou o Homem de Ferro. Eu sou a Cami e a plástica pra ficar igual a Johansson era muito cara, então eu comprei a tintura na farmácia. Eu sou o Ed e eu também quero uma viúva negra pra mim. Eu sou o Felga e eu quero o meu pássaro. Pássaro? Ah, entendi agora. My bird. Então, como vocês perceberam, a gente tá ainda no frenesi do filme do Homem de Ferro 2. E é justamente o tema desse nosso programa de hoje. A gente vai passar agora pra leitura de e-mails e volta já. E-mails. Bom, como eu disse, promessa é dívida. Vamos partir pra leitura de e-mails que já tava mais que atrasada. A gente tem e-mail desde janeiro. Ficou devendo, o pessoal louco procurando pela gente o que é que tinha acontecido. Então a gente mais uma vez vai retomar a nossa leitura. A gente tá aqui com o Ed. Opa. E mais uma vez a Cami pra fazer a leitura pra gente, né, Ká? Claro. Começar com dois e-mails do Gabriel Queiroz, já conhecido aqui nos e-mails, que ele escreve pouquinho. Ele escreveu um e-mail mais recente, depois eu vou falar de um mais antigo dele com outras perguntas. Inclusive, nesse mais recente, ele já tá até dando uma bronca na gente. Tá dizendo cadê os inominatas? Mas tamo aí, já voltamos, né? Já é o segundo desde aquela pausa enorme. Na gente não, culpa o Ed. Como assim? Calma aí. Não tô editando aquele inominata gigantesco. Eu sou editor do canal 66, não tenho nada a ver com inominata. A gente já explicou que demorou bastante, agora a gente vai voltar a fazer a coisa mais um atrás do outro. Até esse já tá bem em seguida do último, né? Mas ele fala assim, o Gabriel, no e-mail. Diz aí, pessoal, 616. Sou eu mandando mais um e-mail. Tô mandando esse e-mail para cobrar a minha mariola. Foi o Ed, coisa do Ed também. Você tá com você aí, viu, meu filho? Vai juntar tudo de uma vez no fim do ano. Ah, é. Então tá bom. Tem um saco de mariola no final, de tanto e-mail que ele manda. Aí ele diz, sério agora, cadê os inominatos? Inicialmente vocês disseram que seria quinzenal, mas já faz algum tempo desde que lançaram o último. Nem os canais Pedala. Meio mais. Ó, tu falou com você, hein, Coveiro, agora. Nem os canais meio... Canal meio chico. Era canal meio são mensais e a gente teve um canal meio meia por mês. Não vai me contar, não. Isso, se desculpa aí agora, hein? Poderia ser sobre o que aconteceu no Cosmo Marvel, já que agora tá pra começar a Guerra de Reis. Seria uma forma de eu me informar sobre o Cosmo Marvel, pois eu não conheço alguns personagens. Até outra hora. Eu também acho que toda Cosmo Marvel, desde Aniquilação pra Aniquilação 2, é um bom tema pra um inominata. O que você acha, Ed? Na verdade, pra falar de Guerra dos Reis, não basta falar só de Aniquilação 1 e 2. A gente precisa falar de X-Men Gênesis Mortal, precisamos falar de Guerra Silenciosa, porque não envolve só o pessoal do Cosmo Marvel, envolve personagens que estão sendo inseridos no Cosmo Marvel agora, como os Inumanos, que agora se tornaram cósmicos, né? E o Vulcano, que assumiu o Império Shi'ar, né? Então, é um bom inominata, mas é um inominata bem mais amplo do que apenas Aniquilação 1 e 2. A gente, na verdade, vai ter que fazer uma... pensar direitinho em como vai abordar isso aí, fazer uma coletânea de informações, mas a ideia é muito boa. É até uma boa maneira, na verdade, da gente até alavancar os interesses dos leitores que não a conhecem muito desse universo, pra começar a acompanhar. Exatamente o meu caso, que eu não faço a menor ideia de que acontece, que eu tô completamente perdida nesses últimos tempos, não conheço Cosmo Marvel e não sei exatamente sobre o que é Guerra dos Reis. Então podia ser um inominata, sem a minha presença, claro, explicando direitinho o que uma coisa tem a ver com a outra. Ah, então a gente ia ter muito tempo pra falar, não ia competir com a Cami nenhuma aqui, né? Então tá, se continua aí, cá. Aí um outro e-mail, ele escreveu o seguinte, o Gabriel. Ele fala umas coisas, me ajudaram bastante e ele agradece pela indicação de Guerras Asgardianas. Ele disse que já li e vocês poderiam usar o poder do Edicopédia pra fazer mais posts e resenhas sobre edições memoráveis da Marvel, como Massacre de Mutantes e Guerras Asgardianas. Guerra Chris Kree, histórias que são importantes para o passado dos heróis. Até outra hora. Olha, eu sou a favor, acho que a Edicopédia devia escrever sobre isso tudinho. Eu acho que é ótima ideia. Tô com você, Gabriel. Mas eu acho que tem um problema, hein? Vai atrasar e nominar, tá isso. É, tem esse detalhe. Há toda uma questão de tempo aí, né? É, eu acho que além do poder da Edie Clopin, a gente tinha que ter o poder do Jamie Madrox também aqui com os editores, porque tanto Ed quanto eu, Kami também. Então a gente, na verdade, tá até repensando em como é que vai estruturar meio meia daqui pra frente, ver se chama mais pessoal pra ser colaborador. A gente tá convidando vocês, na verdade, né? Se aproxime mais pra se interessar, se acha que deve escrever alguma coisa, seria legal, mandem e-mails, né? A gente tem aquele iconezinho com o Stan Lee apontando pra vocês, justamente pra convidar vocês pra participarem. Pensando que eu só me dedico escrevendo e tweetando e apresentando o canal em nominato, você acha que é fácil manter essa carinha bonita pra estar no canal todo mês? É um trabalho diário, entendeu? Eu acho que eles pensaram que você será feito Jarvis, né? Aquela vozinha só, Cami, que responde e tal. Ah, é? Ô, facinho. Mas, ué, de que você tá reclamando de falta de tempo? Segundo o Felga, você é um desocupado. O Felga ainda vai ter o dele, tá? Ele tá esperando ali fora no Inominata, na discussão. Você pega ele depois lá fora. Como, às vezes, falta tempo pra fazer resenhas, quem sabe a gente pode, mais pra frente, fazer Inominatas temáticos, né? Como a gente fez a trilogia inicial do Inominata, relembrando o período das revoluções da Marvel, a gente pode, quem sabe, fazer um Inominata, sei lá, especial Mutantes. A gente aborda histórias clássicas dos Mutantes. Um especial Homem-Aranha, a gente aborda clássicos do Homem-Aranha. Boa ideia, Ed. De repente fica até mais interessante e mais engraçado do que uma resenha. Gabriel, a gente tá esperando mais uma vez seu 54º e-mail. Né? Próximo e-mail é do Flávio. E ele diz: olá a todos, achei o site de vocês há algum tempo e por acaso também achei o canal de vocês no YouTube. Quero parabenizar a todos pelos ótimos programas, como sempre cheio de informações e divertimento, com um ótimo humor. Espero poder assistir por muito tempo os programas. Parabéns e até mais. Obrigada, Flávio. É, eu também te agradeço, cara. Os e-mails que a gente recebe sempre agradecendo pelo trabalho da gente. E esses trabalhos até extras agora do site, feito Inominata e feito canal Meio Meia. Praticamente é pago pelos elogios de vocês, vocês estarem acompanhando, participando, respondendo. Na verdade, quanto mais e-mails a gente vê em resposta desses programas, mais dá satisfação de continuá-los a fazer. Ele disse que achou sem querer no canal no YouTube, né? Nem foi no site. Ele deve ter procurado alguma coisa e apareceu lá um vídeo. É capaz, né? É legal que isso mostra o tamanho do alcance que o canal e até o Inominata anda tendo aí no YouTube ou no Twitter, né? Isso atraindo novos leitores como o Flávio, isso é sempre importante. É, por sinal, vou até deixar um pequeno depoimento aqui sobre a história do Inominata e do canal Meio Meia. Nasceram praticamente juntos, né? O Ed teve a ideia de fazer um podcast. Eu, fazendo birra, fiz a do videocast. Começou em novembro, com a diferença de alguns dias, e foi uma época que o site tava começando a ver que tava tendo problemas, ele tava até decaindo um pouco em termos de visita. E a gente tava pensando, pô, vamos tentar apostar nisso. A gente apostou, por um tempo não houve resposta, né? E eu falei, gente, vamos confiar que vai dar certo. Passado 3 meses, o site tá batendo recordes mais uma vez, graças a vocês que aprovaram todas essas ideias. Ele foi eufêmico com ótimo humor, né? Ele quis dizer apagação de mico geral. Ah, isso aí a gente faz com maior boa vontade, né? Vai ter em breve um programa com os erros de gravação do canal Meio Meia. Aguarde. Agora tem um e-mail do Gabriel Fernandes com várias perguntas. Vamos por partes, como diria Jack. Oi, pessoal do Marvel Meio Meia. Meu nome é Gabriel Fernandes e já acompanho o site de vocês há algum tempo. Gostei muito das novidades de 2009, principalmente do Inominata. Adorei a voz da Cami também. Peraí. Você viu que nos primeiros Inominatas, tal, a voz da Cami, que deixou vários leitores apaixonados, estava intacta, né? Eu falei que tinha um sintetizador de voz aí da Cami, foi que quebrou. Aí ela não tinha mais dinheiro, comprou esse vagabundo aí e já tá com a voz mais ou menos. Não, vem com essa não, mas falando sério com os ouvintes, desculpas até porque meu microfone não anda nos melhores dias, mas a gente vai indo do jeito que pode, né? A gente vai continuar mesmo assim meio mancando. Sintetizador de voz, viu? Vai, tá coquinho na descida. Então, voltando pro e-mail do Gabriel, ele diz: curti também o novo sistema de comentários do site, já estou usando. Embalado pelo Inominata, resolvi reler toda a fase de Guerra Civil e algumas dúvidas surgiram no processo. Gostaria muito que vocês pudessem respondê-la. Então vamos lá para a primeira. 1. Como o Capitão aceitou a Tigresa na equipe anti-registro, sendo que ela era usada como um exemplo dos heróis registrados? E em que edição essa troca de lado ocorreu? É, numa das primeiras edições da Guerra Civil aparece a Tigresa realmente junto com a equipe pró-registro derrotando, acho que era um robô, um Doombolt, um robô destino, um gigante que tinha acontecido. Então fica estranho realmente o Capitão aceitar ela. Mas se você observou no final da Guerra Civil, o Capitão tinha ciência que ela era uma herói pró-registro que estava sendo infiltrada. Ajudou o Capitão, na verdade, a dar o troco, né? Ele, todo mundo achava que ele estava sendo enganado, né? Todos os leitores falaram assim, como ele não tá percebendo isso e tal? Mas, na verdade, quem colocou o grande infiltrado na jogada foi o Capitão. Se vocês notarem bem, Hoechlin, ele se disfarçou como Hank Pym e acabou se infiltrando na equipe pró-registro. Que já é o gancho para número 2. Exatamente. Na segunda pergunta, ele fala sobre isso. Ele fala, um Skrull, para voltar à sua forma original, precisa ser morto? Ou inconsciente ele se transforma já? Porque na edição 6 da Mini, o Hoechlin se revela como Pym e diz que esse está sendo mantido desacordado. Mas como agora sabemos, esse Pym era um Skrull. E aí? Bom, como a gente viu na Invasão Secreta, essa alteração dos Skrulls era uma coisa mais profunda e de ordem genética, né? E em alguns casos era até definitiva. Então, no caso do Pym, eu acho que ele só voltaria a ser Skrull mesmo, ou se usasse algum aparato para revelar essa condição genética dele, como o Reed fez, ou se ele morresse, como aconteceu com a Electra. Exato. Se vocês notarem bem, todos esses Skrulls dessa nova geração não bastava ficar desacordado. Isso porque vários heróis que acabaram se revelando como Skrulls levaram porrada, ficaram inconscientes. Volta, o retorno deles tinha que ser algo mais violento. Ou, na verdade, uma morte, ou então um envenenamento, como aconteceu com aquele dardo que o Khazar jogava na Terra Selvagem, né? O maior exemplo disso é o Raio Negro, que tomou a costa do Hulk e continuou na sua forma disfarçada. Mas sabe o que é mais interessante disso tudo, dessa pergunta? É o Ed tá respondendo isso tão dignamente, assim. Eu pensei que ele ia xingar a pergunta, já tá envolvendo o Skrull. Ele tá justificando a invasão secreta. É você, Ed! Não, eu estou apenas respondendo a pergunta do nosso ouvinte. Tá sendo educado. Você não viu em momento algum dizer que essa história foi boa. Temos provas agora pra usar contra você. Não. Mas se você quiser, eu começo, né? Eu não sei como é que vocês respondem tão bem essas coisas, mas vocês têm uma memória ou vocês vão pesquisar, porque não é possível. Eu tô lendo aqui e eu não lembro metade. Vamos lá. Terceira pergunta do Gabriel é, vi que o Demolidor, toda a série, era, na verdade, o Punho de Ferro. Mas pra onde o real Demolidor tinha ido? O Capitão sabia que era o Punho de Ferro no uniforme do Matt? Ninguém sentiu a falta do Punho de Ferro na guerra? E quando ocorreu a revelação para todos da troca de fantasia? Aí ele termina já dizendo, espero que continue com o ótimo trabalho de vocês, desde já, obrigado. Isso, só o Ed poderá responder. Bom, Ed Copadia. Ai, meu Deus. Matt Murdock, ele tava inicialmente na prisão, no arco Demônio do Pavilhão D, enquanto ele tava lá lidando com rebeliões, com o Rei do Crime, com o Mercenário e até com o Justiceiro, o Daniel Rand assumiu a identidade do Demolidor pra proteger a Cozinha do Inferno. Inicialmente a gente não sabia quem era o Demolidor novo, até que o Matt fugiu da prisão e confrontou o seu substituto, né? E aí a gente descobriu que era o Daniel Rand e que ele tava, na verdade, tentando inocentar o Matt e descobrir uma conspiração lá que tava rolando com o herói, né? Aí o Murdock foi pra Mônaco pra investigar o que tava acontecendo, quem tava envolvido. Enquanto isso, estourou a Guerra Civil e o Daniel Rand ainda tava como Demolidor e entrou na batalha como Demolidor ainda. Acho que o Capitão sabia que o Demolidor que tava lá no grupo dele era o Daniel Rand. Até porque eles ficavam sem máscara e tudo mais, né? Sobre sentir a falta do punho, eu não lembro de ver nenhum dos personagens comentando sobre isso. Agora, a revelação da troca pra todo mundo, eu acho que não ocorreu. Até porque a presença do Demolidor aqui nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que o Matt Murdock estava preso, era até uma forma do Daniel Rand ajudar o amigo dele a manter uma identidade que já está tão comprometida. Eu acho até legal o Gabriel Fernandes ter perguntado isso, que é uma dúvida que acomete todas as pessoas que acompanharam a Guerra Civil, mas não liam o Demolidor. Assim como ele, eu também fiquei altamente confuso na época, e acho que teve que o João me explicar o que tinha acontecido, porque estava estranho, realmente. Tinha a referência de que era outra pessoa, já estava revelado que era o Rand que estava ocupando, mas quem acompanhou só a minissérie Guerra Civil não tinha a mínima noção. Ficou altamente confuso na época. Uma coisa legal e que é bem sutil isso, é que você percebe que o Demolidor da Guerra Civil enxerga. E outra coisa, tinha uma cena no bar, onde estavam todos eles sem máscaras e você notava que não era um cego que estava ali, né? Tava sem óculos escuro e interagindo normalmente com uma pessoa comum. Bom, o próximo e-mail é do Matheus Santana. Ele diz, olá amigos do Marvel 66. Meu nome é Matheus Santana e gostaria de saber se vocês sabem se a Panini estava vendendo o encadernado do Homem de Ferro Executar Programa. Hoje, no dia que eu mandei essa mensagem, que foi 4 de janeiro de 2010, vocês verem como faz tempo que a gente não lê. Eu comprei o encadernado do Extremes, arco ao qual eu achei muito bom, que vocês acharam desse arco. Gostaria de poder comprar a consequência do arco Extremes para aumentar a minha coleção. Quero ansiosamente uma resposta. Coitado! Isso ele em janeiro ele estava esperando ansiosamente. Já que no site da Panini, o sistema de busca da loja online não está encontrando encadernado. Até a próxima e um PS muito importante. A Kami tem uma voz muito bonita assim. É inveja dele, Kami. Tá bom. Eu tô tentando explicar, tô tentando avisar. Então por que você tem essa voz aí de taquara rachada? Fala do meu sotaque agora também, pra completar. Não falei do sotaque, falei da voz. Tudo antes bem. De qualquer coisa, caso ansiedade mate, queremos mandar nossos pêsames para a família Santana. Lamentamos profundamente profundo a toda a família Santana e que o Matheus descanse em paz. Coitado, já tá lá no Rivotril, no Valium, morrendo desde janeiro esperando essa resposta. Mas, se ansiedade não matou o nosso amigo Matheus Santana, a gente tem a resposta finalmente pra sua pergunta. Que seria a mesma resposta se a gente tivesse dado essa informação em janeiro. Que, na verdade, esse encadernado, o Executar Programa, foi o segundo arco depois do que o Warren Ellis escreveu, não saiu por aqui. É um arco bem inferior, seria pouco requisitado pelos fãs do Homem de Ferro mesmo e não tem grande importância feito ter um Extremes. Poxa, o coitado tá lá esperando o arco e de ansioso ele passou pra decepcionado. Seria bom você, pra acompanhar esse arco, você tentar ver com um amigo ou ver em sebo as revistas de Novos Vingadores que contém essas histórias. E ele perguntou o que a gente achou do arco do Extremes em si, que eu acho que é uma resposta geral de que é um dos melhores arcos do Homem de Ferro, né? Quem vai contradizer a Kami? Não, obviamente que ninguém. Vocês viram no canal meu meia que eu soquei a Lu. E hoje, inclusive, acidentalmente, eu soquei meu namorado demonstrando, mas isso não vem ao caso. A gente tá tendo esse programa especial aqui sobre o Homem de Ferro. Como bem citou a Kami, nosso canal meio meia também foi todo voltado sobre esse herói. Tudo sobre o Homem de Ferro nesse canal. Acabaram os e-mails, então, né? Era só isso que tinha de e-mail pra falar? Não, na verdade, tinha um monte de e-mail, né? Eu saí selecionando alguns. Mas deixa eu colocar um daqueles nossos e-mails nonsenses que de vez em quando aparece, né? Não vou citar o sobrenome, mas foi uma moça chamada Ana que mandou o seguinte e-mail. Bom dia. Soube através de um amigo que vocês estão contratando roteiristas para os novos personagens. Gostaria de saber se essa informação procede, pois eu tenho muito interesse. No aguardo, beijo enorme de grande, Ana. Bem, Ana, a gente, na verdade, tem o personagem do Capitão Pomba. Ele tá precisando de realmente roteiristas para suas próximas histórias. O que é que você acha, Cam? Eu acho que a gente precisa de um roteirista pro Sérgio, né? Vocês querem participar, vocês podem mandar o e-mail, escrever colaborações e são bem-vindos. A gente não paga. Eu acho que ela deve estar falando daqueles personagens que a gente fez do programa número 6, né? Do canal Meio Meia. Tem o Mocho, tem a Grotometida. São esses novos também. Eu só acho o seguinte, Ana, teu amigo te sacaneou, hein? De fala sério, você tá lendo a mente do Jefferson, eu ia falar isso agora. O Jefferson mandou dizer que o teu amigo te sacaneou com essas palavras. Jefferson, vá a merda, Jefferson. Brincadeiras à parte, mais uma vez vou explicar pra você, como todos os outros e-mails que a gente recebe por engano, na site da gente é um site de fãs de quadrinhos, né? Hoje em dia tá tomando cada vez mais um ar mais profissional, mas não tem nada ainda relacionado com a Marvel original. Então a gente não tem contratação de roteiristas nenhum, provavelmente é uma dificuldade muito grande hoje em dia pra chegar nesse degrau, e é meio complicado. Acho que você, se tiver meio que seguir essa carreira, se interessar, tenta começar por uma coisa mais próxima, né? Entre em contato com esse pessoal que trabalha com quadrinhos hoje em dia aqui no Brasil, e vai se chegando. Por enquanto, vamos parar por aí, então, a parte de e-mails, né? A gente tem uma lista ainda enorme, tá devendo, a gente só, na verdade, colocou aqui os de janeiro. Mas tem uma pergunta pendente de séculos atrás também, no Farmspring, posso fazer? Então vai lá, Cami, aproveita rapidinho. Bom, o meu Farmspring, o link tá no post do Nominata, eu recebo várias perguntas de Marvel, e as que eu vou sabendo, eu vou respondendo. As que eu não sei, eu digo que eu vou encaminhar aqui pro Inominata. Tem uma aqui que já faz um tempo, coitado, que eu prometi que eu ia responder. A pessoa que se intitula aqui no Farmspring de Rodrigo Mexicano diz, outra coisa, poxa, mandei um e-mail perguntando sobre o Longshot, pedindo pelo amor de Deus pra que ele fosse respondido no Inominata, mas ninguém respondeu. Carinha triste chorando. Será que algum dia alguém vai responder? Eu acho que o e-mail do Rodrigo não apareceu. Não? Eu vou tentar olhar de novo, Rodrigo, mas eu juro a você que eu não achei esse e-mail. Manda de novo e a gente, pelo amor, perdoa. A gente não sabe o que te falar desse e-mail. Eu acho que o Mojo sumiu com esse e-mail. Pois é. Mas é o seguinte, eu vou procurar esse e-mail nessa caixa. Se tiver na lista, vai que foi um e-mail que tá dentro do conjunto que atrasou, né? Que a gente tá ainda pra ler. Então, se tiver, aguarda um pouquinho que a gente vai respondê-lo sem dúvidas. Se não, mas, Rodrigo, manda de novo. A gente vai olhar. A gente promete que a gente dessa vez vai ler no próximo, que não vai demorar mais pra ter e-mail. Mas o que que ele... Exatamente. O que ele queria saber do Longshot? Eu não achei o e-mail. Ninguém sabe. O pessoal, quando escrever, falar da onde que é, que pra gente saber, né, qual que é o alcance. O pessoal não coloca, em geral, fala o estado, da onde tá escrevendo, pra ficar mais bacana. Fala a idade. A idade também é uma coisa bacana de falar. A idade também é bacana. É, então vamos parar por aqui essa leitura de e-mails, né? A gente já tá com o tempo até meio que estourado. Tem muita coisa sobre o Homem de Ferro que a gente vai falar nesse Nominata. Mas então, terminando, a gente promete que vai ler os e-mails, mas pra isso você tem que escrever. Então você pode escrever no, pro nosso e-mail. marvel66@gmail.com. Isso. Ou você também pode entrar em contato com a gente no Twitter, seguir o @marvel66, mandar uma resposta que a gente vai ler, ou no Forum Spring, e-mail e do Ed, que o link tá aí no post, ou algum e-mail, sinal de fumaça, que você achar mais conveniente. Tá, início a nossa Nominata, então. Homem de Ferro é lenha pura. Bom, pessoal, a gente acabou de sair do final de semana de estreia, mas o frenesi do filme, realmente, como eu falei no início, não acabou. Tá aproveitando, então, esse clima pra discutir sobre o Homem de Ferro 2 nesse programa. Eu gostei muito do filme, eu me diverti muito assistindo o filme. Eu acho que ele funciona muito bem como uma sequência. Ele tem, inclusive, essa preocupação de funcionar como sequência, porque toda a introdução do filme é baseada, né, com a fala final do filme anterior, né, dele revelando a identidade dele como Homem de Ferro. Acho que o Stark continua fundamentalmente a mesma coisa. A Pepper Potts eu achei melhor até nesse filme. Eu gostei muito da aparição do rap com mais frequência. Quer dizer, o Jon Favreau eu já sabia que era um bom ator e achei legal ele aparecer mais. Adorei, assim, mesmo. Eu já tinha gostado, né, de antemão da troca do ator do Máquina de Combate, do Rod. O Mickey Rourke também, eu tinha quase certeza que ele ia muito bem. Quem me surpreendeu foi o Sam Rockwell, que eu não conhecia direito. E, assim, eu achei um personagem muito equilibrado. Então, eu acho que é um filme que consegue agradar quem gosta de quadrinho e quem não gosta, ou que não conhece direito e nem quer conhecer. Quer dizer, é um filme acessível pra todo mundo. Eu acho que esse talvez seja o grande valor do filme, de uma maneira geral. É claro que os efeitos especiais são legais, as lutas, os negócios todos, mas eu acho legal, assim. Principalmente como sequência, assim, é nítida a ideia de sequência que a gente percebe no filme. Eu gostei muito do filme, obviamente. As atuações estavam muito boas, né, que o João comentou de cada um. Também gostei mais da interação entre Pepper, Happy e Tony. Achei que tava bem mais caracterizado perto do que é nas HQs, bem naquele começo deles, a Pepper bem histérica e tal, o rap meio bobo, achei bem bacana. Gostei muito das pequenas coisinhas dos quadrinhos, que nem a maleta e tudo mais, aquelas referências, e até o tal do escudo do Capitão, que tem gente especulando pra caramba, que eu acho que foi só uma piada interna, né, do Favreau, que eu dei muita risada naquela hora. Particularmente, até desabona um pouco o Capitão América, né, deu vontade de rir muito grande naquela hora. Também gostei muito das cenas de luta, a luta da Viúva Negra foi muito boa. Gostei muito do roteiro, foi bem condizente. Então, as referências do quadrinho eu gostei. Achei uma ótima adaptação, com toda a licença poética que eles têm que ter pra virar um filme e também agrada todos os públicos. Também achei que foi muito boa a continuação. Pegou exatamente, não foi assim, uma sequência que caiu do nada no colo. Tinha todos os elementos da outra. Esse negócio das adaptações, assim, meu raciocínio não é com relação nenhum que você falou especificamente, não. Eu mantive a minha cabeça ao ver o filme do jeito que eu sempre mantenho, que é o quê? É uma adaptação. Adaptação não é cópia. Eu não vou ver o Homem de Ferro dos quadrinhos no cinema. Eu não vou preparado pra fazer isso. Nunca fui preparado pra fazer isso vendo um filme de adaptação. Mas acho que todo mundo tem que ir um pouco com a cabeça assim, porque senão vai se frustrar. Mesmo não indo com essa cabeça, é uma adaptação que, pra mim, é quase perfeita. Não, ela corresponde, mas como eu falei, é uma adaptação. Você vê os elementos, mas você, obviamente, não vai ver uma cópia do que aconteceu. Ah, sim, mas muitas horas, pra mim, eu tava lendo o quadrinho ali. Foi, pra mim, muito bom nesse aspecto. Poucas pessoas entendem é que, na verdade, está se criando um novo universo ali. Tem gente que fala, mas não tá fiel ao Ultimate, mas também não tá fiel ao 616. Será que é uma mescla dos dois? A intenção não é essa. Você, na verdade, não vai ter a continuidade como é possível ter nos quadrinhos no cinema. É um filme a cada 3 anos. É outra mídia, que... né? Uhum. Eles têm, vai ter que pegar alguns pontos de referências e colocar ali. Por exemplo, o Anto Vanco, ele é o primeiro Dínamo Escarlate. Mas, exatamente. Perdeu-se isso aí na história. Mas é uma referência que alguém ia buscar, porque não ia ter como colocar todas as possíveis armaduras russas de Homem de Titânio, Dínamo Escarlate, Poder de Fogo nos próximos filmes do Homem de Ferro. Mesmo porque ia ficar batido, ia ficar chato. Então ele vai pegar aqueles pequenos detalhezinhos que alguém vai falar, ih, ele falou sobre isso aqui e ali, e vai colocar no filme pra agradar os fãs. Não é porque vai queimar uma futura aparição do Dínamo Escarlate. Ele não vai aparecer no cinema. Tony, a Pepper e tal já estavam no primeiro, então o que a gente viu no segundo foi um maior aprofundamento e uma ampliação do papel deles, né? O que eu queria destacar mesmo é o Chicote Negro, né? O Vanco e o Hammer, né? Porque eu achei os dois vilões um complemento muito interessante, porque eles são meio que versões malignas do próprio Stark. O Justin, ele é um empresário armamentista, como o Stark era no começo do filme, e ele, por ser e é rival do Stark e tudo mais, ele representa esse aspecto empresarial. Enquanto o Vanco, né, que nem cabe muito chamar ele de Chicote, porque ele não é chamado assim no filme, ele é o lado cientista e construtor do Stark. Tanto que uma referência que eu achei muito bacana, uma autorreferência, na verdade, é que a primeira aparição do Vanco no filme é praticamente igual à cena do Stark construindo a armadura dele no primeiro filme. É muito semelhante a cena, e é uma forma de mostrar que aquele cara representa uma faceta do Stark, né? Eu achei interessante isso. Os vilões, eles foram muito bem construídos, né? E até mais complexo do que o Obadiah Stane era no primeiro filme. Eles são, de fato, antagonistas, né? Uma outra coisa legal também sobre o Justin Hammer é que nos quadrinhos ele é um velhinho, né? Um velhinho meio carquético, magrelo e tal. Eu achei legal retratar o cara mais jovem, até por dar um dinamismo maior. Aquela cena dele dançando de uma maneira meio tosca lá na exposição e tudo mais, era uma coisa que um velhinho fazendo talvez ficasse mais ridículo ainda e até meio galhofa, né? E ali ele tá tentando imitar o Stark, né? É, ele tá tentando. É engraçado. Ele tá tentando imitar o Stark, mas ele tem, vamos dizer assim, a idade correta pra fazer isso, né? Talvez um velhinho fazendo ficaria ruim, né? Não casaria, né? E por fim, um outro personagem que eu curti bastante foi o Nick Fury, né? Que teve uma participação maior do que... Praticamente ele é um personagem novo, já que pra muita gente que não viu a cena pós-créditos, ele não tinha aparecido antes, né? E ele fez aquela ponte lá do que a gente vai falar ainda um pouco mais, que é do futuro filme dos Vingadores. É só sobre o Justin Hammer, né? Na verdade, não é só a figura física dele que mudou. Se vocês olharem, a personalidade é totalmente diferente daquela dos quadrinhos. Ele é aquele cara meio atrapalhado, enquanto o Hammer não. Ele era aquele cara que competia de igual pra igual com cabeça contra o Tony Stark. E já nessa nova versão, ele torna-se mais cômico e não chega nem aos pés do gênio científico dele. Coveiro, você escutou o que o Ed disse, né? Não fica bem velhinho imitando o Tony Stark. Entendeu? É pra gente mais jovem isso. Prendeu essa vez. Tá bom. Ferrou. A próxima vai ter troco. Não se preocupe, não vou falar da Viúva Negra ainda. Todo mundo falou quase tudo que tinha que ser falado do filme, né? Então, assim, como filme, como sequência de outro filme, vamos dizer assim, é perfeito, né? Consegue ser tão bom quanto o primeiro e ainda consegue acrescentar mais coisas à própria mitologia do filme, né? Vamos dizer assim, a Marvel, né? Essas sequências têm criado sua mitologia própria dentro dos filmes, né? E o Homem de Ferro tem sido, talvez, acho que não sei, ainda não vimos como vai ser os outros, né? Mas o Homem de Ferro tem sido muito bem sucedido, né? E assim, como adaptação, tem aquelas coisas que só mesmo, vamos dizer assim, os leitores hardcore de quadrinhos vão identificar, né? Provavelmente a minha namorada fez uma cara assim totalmente estranha quando puxaram o escudo do Capitão América, porque ela não entendeu nada, né? Então acho que grande parte do público do cinema também não entendeu nada daquela piada, né? Acho que só mesmo... Eu ri sozinho. Não, é. Eu não vi mais ninguém rindo, só eu. A minha amiga não é nerd e ela sabe quem é o Capitão América e riu, ué. Não é assim também. É o que eu ia falar. Então sua amiga tá em outro nível, porque a minha namorada sabe que é o Capitão América, mas puxar um escudo totalmente ferrado com um monte de listras pra uma pessoa que não lê quadrinhos... Ela não lê, ela entendeu, mas acho que são níveis de nerdice, então. É. Na verdade, quer dizer o seguinte, a nossa sessão foi meio privilegiada, porque pelo menos assim, boa parte do pessoal riu nessa cena. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que essa cena, além de ser uma própria piada com o Capitão América, foi quanto aquele detalhe do pessoal no primeiro filme viu. Olha, ali tinha aquele escudo e todo mundo ficou aquele, é ou não é, é ou não é? Eu acho que ele quis escancarar logo daquele jeito e botar todo esfarrapado aquele escudo, um serventia apenas pra apoio, né, pra equilibrar aquele acelerador de partículas. Então, eu tenho uma teoria sobre o escudo. Ele tá trabalhando naquilo, como deve estar trabalhando em mais 300 coisas ao mesmo tempo, e no filme dos Vingadores vai aparecer, olha o projeto que eu tava trabalhando, pum, e vai dar o escudo pro Capitão América. Anotem aí. Perfeito. Eu não lembro agora como é que foi quando, na versão Ultimate, quando o Capitão ganhou um novo escudo, né, agora eu não lembro, mas deve ter sido mais ou menos isso a coisa. É, mas não precisa ser igual a Ultimate, né, que nem o Coveiro falou. Não, sim, sim. Então, assim, eu achei que todos os personagens, assim, que nos foram apresentados, fizeram muito bem seu papel. Apesar da pouca participação da Viúva Negra, acho que a Viúva Negra fez aquilo que ela tem que ser, uma espiã discreta. Pouca gente aqui falou do Máquina de Combate, né, que é, vamos dizer assim, um bom coadjuvante pro Stark, né. Até serve de contraponto, né, o Jim Rhodes é mais sério, é militar, né, enquanto eu tava comentando com o Ed agora à tarde. O Stark acho que é o super-herói mais americano que existe, né, porque é o super-herói que incorporou o American Way Life de todas as formas, né. Nem o Batman, que vamos dizer assim, teria o mais parecido em razão de fortuna, de viver cercado de mulheres e tal, é tão parecido quanto o Stark. O Stark encara salvar o mundo, pro Stark acho que é mais um hobby do que uma obrigação, né. Ele é um, vamos dizer assim, é um super-herói assim, um pouco mais leve do que aquela maioria que carrega um peso e tal. Pelo menos o Stark do filme, né. Cara festeiro e tal, e que, como que vamos dizer assim, que salva o mundo mais por hobby do que por obrigação, né. Então é isso, é um filme muito bom, como assim, preenche bem os requisitos, né, como filme, como sequência e como adaptação, é muito bom mesmo, divertido, tem um blockbuster bem legal. Bom, vou falar um pouquinho aqui do que eu acho. Uma das coisas que eu mais escutei o pessoal falando antes de entrar na fila do cinema foi justamente falando que sempre o segundo filme tende a superar e muito o primeiro. Aí faz aquela comparação drástica de trilogia com o Império Contra-Ataca, né. Só que acho que Homem de Ferro, a grande graça desse segundo filme é que eu sinceramente não consigo diferenciar muito um do outro. Acho que, na verdade, se fosse até colocado em sequência, seria como se fosse, como falaram aí, a continuação imediata do filme. Ele consegue ser equilibrado. Então fica com aquele gosto, assim, de que, na verdade, Homem de Ferro, os dois filmes acabam sendo bons. Você acha que nenhum é melhor que o outro. E nenhum dos dois são ruins. Como filme, a sequência que ele fecha, ele lembra muito o que eu vejo com o Sam Raimi faz com o Homem-Aranha. O personagem é focado exatamente no Peter Parker. Mais além do que vilões, de estar preocupado em grandes lutas finais, tem um contexto que o herói desenvolveu naquele filme. Então a gente teve no primeiro filme, ele digamos assim, modificando toda a atitude inicial que ele tinha como um cara altamente militar, só vendo a questão dos negócios, ele mudando tudo aquilo, né? E nesse segundo filme, ele tá se restabelecendo, ele tem aquele probleminha do coração, que ele tá sendo envenenado pela própria arma, pelo próprio mecanismo que salvou ele. Probleminha? Uma coisa pouca. É uma pequena coisa, né? E ao mesmo tempo, aquela questão de ele se superar como cientista, né? Aquela relação com o pai dele foi uma das coisas que eu achei mais bacana no filme, na verdade. Era engraçado ver como sempre a gente vê aquela coisa mitológica, né? Do pai vindo de uma forma astral, mandando uma mensagem. E, na verdade, é aquela coisa de filme antigo, quer dizer, aquela coisa bem retrô dos anos 50. E parecia que naquele momento ele tava conversando com o filho dele e dando toda a dica para o filho dele, né? Então isso eu também achei bacana no filme. Vocês falaram de todas as caracterizações aí, eu só queria chamar a atenção de uma coisa quando eu vi o Don Cheadle atuando. Eu nem me lembro do ator anterior, mas pra mim ele podia até ter o porte mais físico, maior, que parecia mais o Jim Rhodes, já que o Jim Rhodes era um soldado militar daqueles grandão. A gente sempre viu Máquina de Combate com um cara altamente musculoso, né? Aquele cara grande. Você queria um cara mais fortão, né? Cara, tá muito bichona hoje, cara. Ah, qual é? Não, não é que é a imagem que o Máquina de Combate sempre passa nos quadrinhos, né? Que é um cara até mais forte que o próprio Tony Stark em si. Don Cheadle nem se enquadra nisso, mas você vê como ele conquista mais fácil o pessoal. Quanto o outro ator que realmente, eu nem me lembro o nome dele, alguém recorda-se quem era que fez o Jim Rhodes no outro filme? Então, Terrence, né? Howard. Assim, acho que foi mais que justificado ele sair do filme. Acho que ele não se envolveu com o personagem, tava realmente apagado no primeiro filme, e Don Cheadle mostrou que tava aí. Foi muito mais engraçado e a relação entre os dois ficou muito mais bacana, muito mais agradável pro público. Primeiro, cuidado pra não comparar com Homem-Aranha, cara, porque isso dá um medo, o terceiro filme. O terceiro filme do Homem de Ferro vai ser ruim. Ah, Ed, qual é? A maldição do terceiro filme, cara, tá aí. Não, o Retorno de Jedi é bom. Tá, é só uma coisa, o João tinha falado aí do Homem-Aranha, eu comparei, na verdade, como ele é colocado como herói. Então, eu acho uma coisa interessante mesmo, é uma coisa que eu já falei na comunidade, já falei com relação ao primeiro filme também. O filme é sobre o Tony Stark, o Homem de Ferro é um acessório. É um acessório que vai se tornando cada vez vez mais importante, mas é um acessório. Eu acho que por isso houve algumas reclamações que a gente vai falar daqui a pouquinho. Outra coisa, isso que você falou que eu achei muito legal, que é o negócio dele como cientista. Ele descobre, graças ao pai dele, o elemento que vai salvar a vida dele, porque o negócio vai parar de envenenar ele. O Jarvis, que é o consultor dele, que tem todas as informações possíveis do mundo ali, ou coisas que ele conhece, fala, descobrimos o elemento, mas o elemento é impossível de ser produzido. E ele vira e fala, tá bom, começa a juntar as coisas pra produzir o elemento. Cara, isso é muito Tony Stark. Ele não tá nem aí com o negócio impossível. Ele confia nele mesmo pra ele fazer o negócio, por mais impossível que possa parecer. A gente teve, tanto na nossa comunidade quanto em outros fóruns que houve aí, uma série de críticas que ocorreram sobre o filme. Então, a maioria delas rodeia em parte de que o filme talvez tenha sido exageradamente engraçado, ou que o filme geralmente tem um clima de ação muito rápido, ou que não foi uma grande adaptação de quadrinhos, que desvirtuou um pouco da história. Tem gente já que acha que houve pouca Viúva Negra, não é, Ed? Porra. Cara, eu acho que o negócio do humor... Assim, eu não achei ruim, mas realmente tá um pouco exagerado. Eu não achei que isso tornou o filme uma coisa ruim, entendeu? Eu não acho que isso foi um ponto negativo, mas se fosse um pouquinho mais leve, quer dizer, menos humor, ia ficar legal também. Então eu entendo quem achou que teve humor demais, apesar de eu achar que não foi ruim por causa disso. Sobre as cenas de ações, parte muito dessa ideia que eu tenho. Eu não acho que o filme é sobre o Homem de Ferro, acho que o filme é sobre o Tony Stark. E obviamente tá encaminhando pro filme dos Vingadores, tá? Sabe? Tá encaminhando pra isso. Então eu gosto de um filme de ação em que é possível você ver vários diálogos sem ser diálogos chatos, arrastados e coisas do tipo, e eu acho que esse filme tem isso. Então eu não acho que teve pouca ação não, que a ação foi muito rápida, sei lá, talvez uma luta mais, uma coisa menos, quer dizer, mas eu não vou lá pra ver isso, sinceramente. Claro que se não tivesse estaria indo contra a ideia do personagem, mas teve. Com relação a desvirtuar o quadrinho, a origem dos personagens, acho que a gente já falou, quer dizer, é cinema, não é o Ultimate, não é o 616, é um universo do cinema. O lance da Viúva Negra foi uma coisa que começou a discussão lá na comunidade da gente, que aí obviamente a gente vai entrar em desacordo aqui, mas é o seguinte, a Viúva Negra tá ali como agente do Nick Fury, ela tá ali pra mostrar que o Nick Fury tá interessado no Stark de alguma maneira. Faltou uma história de fundo? Faltou, mas o filme tem só 2 horas e ele é sobre o Stark. A Viúva Negra é coadjuvante, não é nem coadjuvante no primeiro escalão. Pra mim, os primeiros coadjuvantes são a Pepper Potts e o James Rhodes. São os dois. Essa Viúva Negra tá numa escala abaixo de coadjuvante e que ainda não é o momento de apresentarem a origem dela. Talvez falem um pouco mais no filme dos Vingadores, mas eu acho difícil, acho mais possível falarem menos, porque ela tá ali como uma agente do Nick Fury. Como também não falaram nada da vida do Nick Fury até agora. Em 2 filmes. Quer dizer, claro, no outro, ridículo, né? Cena pós-crédito, mas em 2 filmes não falaram quem é ele. A gente nem sabe o que é a S.H.I.E.L.D. direito, com relação ao filme, né? Isso que eu tô falando. Então eu não achei ruim não, cara. Eu achei que a Viúva Negra foi muito boa, assim. Eu achei até que a Scarlett Johansson encarnou muito bem a personagem. Apesar de não ter o sotaque e tudo mais, né? Eu abstraí isso. Até porque se ela tivesse sotaque, ia ficar uma coisa muito na cara, né? Um vilão russo. Aí parece um ajudante com um sotaque russo, imagina. O cara ia mandar ela embora na hora. Tá macumunado com um chicote lá, com o vão. Quer dizer, eu acho isso, quer dizer, eu tô falando que as pessoas não têm que ficar incomodadas com isso, eu acho que tem todo direito de ficar, mas eu acho que essas críticas são menores, assim, dentro do conjunto do filme. É, eu acho que a gente saber pouco sobre o Nick Fury é que deixa o personagem ainda mais interessante, né? O Nick Fury é um espião, na verdade, uma agência que nenhum governo dos Estados Unidos, a princípio, deve estar sabendo, e se seguir até essa linha mais Ultimate, ele é quase invisível, talvez tenha até apagado os registros. Eu acho que até se ele se mantiver assim nos próximos filmes, vai ser muito mais legal. Eu também acho. Não precisa saber a origem dele, não, precisa saber o que ele tá fazendo ali naquela hora. Se tiver um filme solo, é que falam dele. Tipo o Mestre dos Magos. Vai, fala e sai. Ah, não é assim. Fala sério. Já começando a minha opinião, mas já vou pegar já do gancho da Viúva Negra aí que vocês estão falando. Esse exemplo que eu acho que vocês deram do Nick Fury, eu achei, acho que dá pra dar uma ilustrada. Porque eu não achei que o problema da Viúva Negra fosse falta de background do personagem, que eu também acho que não dá. Foi que ela tava com uma atuação ali muito apagada, não por uma falta de boa atuação da Johansson, que não tem problema nenhum nisso. Achei que o roteiro deixou ela um pouco meio morta, não sei muito explicar, é mais uma impressão subjetiva, assim, de quem tava assistindo o filme. Eu achei ela um pouco morta, foi mais na hora que ela deu as porradas ou que a coisa assim, que pra mim ela virou um personagem, que no resto tá certo, que é espiã discreta e tal, mas me chamou menos atenção do que eu esperava. Mas aí na comparação com o Nick Fury, pra mim faz um sentido, porque o Nick Fury, ele é um cara que não tem background, que não tem grandes participações, que são pequenas o momento que ele tá no filme, e mesmo assim o cara tem um carisma e o cara tem uma participação forte ali naquela cena que você não esquece quem é o Nick Fury. Muito mas aí é o ator também, né? Samuel L. Jackson, ninguém esquece, cara. O cara foi chefe. Muita coisa boa que o cara fez, ele lembra do chefe. Logo do chefe. Não tô nem falando pela interpretação, que eu não achei que a Johansson foi uma péssima atriz, nem nada. Acho que o roteiro não deu essa possibilidade a ela. Porque achei que ficaram cenas muito... em que a personagem era muito apagada e colocada muito assim de lado. Então, assim, tá certo, ela era uma coadjuvante, bem coadjuvante, mas me faltou uma certa personalidade de Viúva Negra, mesmo nessas pequenas cenas. Comparando com Nick Fury, Nick Fury tem uma personalidade na cena que fica bem evidente, diferente da Viúva, mesmo tendo a mesma quantidade de tempo de filme. Partindo pras outras coisas, a cena de ação eu comentei lá na comunidade, mas é porque eu sou uma idiota em cena de ação. Quando o negócio é muito rápido, meu cérebro não acompanha, e eu não sei quem tá perseguindo quem, eu não sei quem já morreu, quem já caiu, nem nada. Não sei então se o problema era meu ou se era das outras pessoas, porque em vários filmes de ação, nessas cenas muito rápidas, que nem era o voo, que muita gente reclamou, eu simplesmente fico olhando o visual e espero acabar pra ver quem ganhou. Mas tudo bem, essa parte é um problema meu mesmo, não sei como é que eu pras outras pessoas. Sobre as piadas, acho que mais ou menos o que o João falou, que pra mim foi um pouco mais de humor do que eu esperava pro filme, mas não necessariamente que isso tenha algum ponto negativo pro filme. Me surpreendeu a quantidade de piada. E sobre a questão dos quadrinhos, eu vou repetir exatamente o que eu falei na comunidade, que eu falei, vocês estão me zoando, dizendo que não tem referência a quadrinho. Pra mim, os maiores clássicos aqui é o Stark bêbado com a armadura e os amigos dele tentando tomar a providência. Clássico também ele é a reprodução das armaduras, da Guerra das Armaduras. Clássico de dar a presidência pra Pock, eu concordei que não é tão clássico, mas é uma cena das HQs. O rap é meio idiota e querendo sujar as mãos na luta. A maleta. Então, pra mim, tiveram diversos itens clássicos que foram referências absurdas à HQ. Então, eu não concordo com nenhuma dessas críticas. A única que eu tenho é aquela pequena, a Viúva Negra, que também não acho nada muito absurdo. Assim. O problema total, Cami, é o seguinte. O pessoal confunde referência com fidelidade. Ah, é verdade. O povo quer aquela coisa fiel, que se mudar uma vírgula, não, agora esse personagem nunca mais poder ser esse, nem aquele, nem por aí vai. Gente, como eu falei da primeira vez, é um filme que vai ter uma sequência nos próximos 3 anos, não dá pra colocar tudo. O resto que não der pra encaixar no filme vai ser citado. É melhor assim do que fazer uma baboseira feito Wolverine, né? Que tinha mutante caindo pelo ladrão e feito de qualquer jeito. mas é verdade. Melhor uma citaçãozinha, que eu se... Pô, eu vi muitos no primeiro filme, a Roxxon num prédio e tal, deixa desse jeito, pra que ter que ter tudo lá colocado de qualquer jeito, não tem graça. Essas críticas que estão aqui, tirando a parte de desvirtuar dos quadrinhos, basicamente são as críticas que eu fiz ao filme, né? Eu achei que ele ficou no limite ali da comédia, mais uma piadinha ali, acho que ele ultrapassava e ficava demais. O pessoal do cinema, pelo menos daquele que a gente foi, tá tão condicionado a dar risada, que teve uma hora que o Stark olhou e uns caras riram. E, tipo, o cara não fez nada, ele só olhou. Não chegou a prejudicar o filme, claro, né? Mas eu achei que exageraram muito na comédia. Assim, cada 5 minutos tinha alguma coisa engraçada. Então, acabou condicionando um pouco até o público a rir de coisas que nem era pra rir, né? Sobre a ação, eu tenho, na verdade, duas reclamações, né? Primeira cena de perseguição, eu também achei muito confusa. Tinha hora que eu não sabia se ainda tinha robô perseguindo ele, se quem tava perseguindo ele era o Rod, se o Rod tava atirando, se não tava atirando. Eu achei meio bem confuso essa cena, apesar de ter tido vários momentos bons, como a cena do garotinho com a máscara do Homem de Ferro e tudo mais, mas achei meio confuso e me lembrou inclusive Transformers 1, que eu até comentei na comunidade, que tinha horas que quando os robôs iam lutar, não sabia que se eram dois vilões, se era um herói ou um vilão, e que quem tava apanhando ou quem tava batendo, né? Eu acho que até o Ivan ficou confuso na hora, assim. A gente só sabia quando os robôs morriam, quando apagava os nomes lá na tela do Vanco, né? E falando no Vanco, eu fiquei meio decepcionado com a luta final entre eles. Ok, eu entendo que foi legal aquele negócio dos dois usarem aquilo que eles usaram na briga deles pra derrotar o vilão. Você não achou que aquilo foi uma homenagem ao Caça-Fantasmas? Que coisa horrível. Verdade. Cruza o raio. Que palhaçada, João. O que me lembrou o negócio dessa luta do Vanco é o que acontece quando você jogava o primeiro Mario, né? Você vai lá, se mata pra salvar a princesa. Quando você chega na princesa, aparece a mensagem: você completou o jogo, aperte start para voltar. Que destrói sua expectativa. Era mais ou menos como se o Vanco chegasse ali pra lutar, e na hora que ele fosse lutar, falhasse a armadura e caísse no chão. Ok, é um filme sobre o Stark, não sobre o Homem de Ferro. Mas eu esperava um pouco mais daquela luta. Foi legal? Do jeito que foi? Foi. Mas eu esperava um pouco mais. Porque até, se você for analisar, o combate do Vanko com o Stark na pista de Fórmula 1 foi mais legal do que a luta final. Sobre a Viúva Negra, eu fui um dos que reclamou da falta de background dela, mas eu até entendo que tá com o Nick Fury, aquela coisa que a gente não sabe ainda quem é o Nick Fury, o que ele tá querendo, o que ele tá fazendo e tal. Assim, faltou algo na Viúva Negra, né? Até pela expectativa, pôsteres e tal, não sei o que, a própria atriz que interpreta, a Johansson e tudo mais, eu senti que faltou alguma coisa na personagem, né? Um pouco de background, talvez, ou como a Kami falou, tá um pouco apagada, não sei, mas a Viúva Negra ficou um pouco aquém do que eu esperava. Fisicamente não tem nem o que falar, ela tá linda, a porrada foi sensacional e tudo mais, mas, sei lá, faltou alguma coisa ali, né? Os quadrinhos eu concordo com a Kami, eu não sei o que esse pessoal quer da vida. Teve até referência ao período do Stark como secretário de defesa. Fala, se você quiser, você me dá um emprego de secretário de defesa. Muito eu bom. Acho que nesse caso o pessoal tá reclamando de barriga cheia. Já vi coisa muito pior aí no cinema. Eu acho que o Ed disse bem com relação à Viúva Negra, né? Houve, acho que, supervalorização, né? Houve uma grande criação de expectativa, né? Pôsteres e tal, né? Então todo mundo achou que a Viúva Negra ia ter bastante participação, né? Mas eu gostei da participação e tal. Achei que, assim, ela tinha que ser uma espiã discreta, né? Então ela cumpriu esse papel, né? Com relação a seu discordo do Ed, eu achei a luta final melhor do que a primeira. Qualquer filme de Hollywood hoje tem o efeito Michael Bay, né? Qualquer coisa, vamos ver ter carros explodindo na cena e tal. E a cena da corrida foi isso, né? Até virei pro Gerson e falei, olha só, carro explodindo, né? Hollywood sempre presente. Ele falou, é o efeito Michael Bay, né? E é verdade, não tinha nada a ver com o filme ter carro explodindo, mas eles deram um jeito de enfiar uma cena que tinha carros explodindo, né? Mas detalhe, que deixou que a cena foi tensa, foi. Não sei se foi por ter dois personagens ali que eram inocentes, eita, a Pepper e o Happy, você ficava mais preocupado com eles do que com o próprio Stark, mas... Não, sim. Interessante. Eu achei mais legal a sequência final. Eu não achei confusa, né? Vamos dizer assim, ela era rápida, né? Mas eu não achei confusa, na minha opinião, né? E assim, eu também achei que a luta final durou o que tinha que durar, né? Se durasse mais do que aquilo, acho que a coisa ia ficar feia mesmo, né? Eu acho que durou, a luta final durou o suficiente. Ia ficar meio Dragon Ball Z, né? Isso, é. Ia ficar meio Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco. Eu já tinha mais o que fazer. Eu já tinha comentado até com o João antes que, com o poder de fogo que aquelas armaduras têm, você não pode esperar que, na verdade, elas resistam. Senão vai ficar cômico, né? Isso explodindo e tal, elas machucam e quebram. É o lógico que seria. O poder de fogo é muito alto, assim, pra durar muito tempo a luta, assim. Eu entendo, assim, eu queria ver mais, foi meio confuso, beleza. Mas se você for pegar por esse lado, é um ótimo argumento. Eu duvido que o argumento não gire em torno disso, sabe? Até porque recursos os caras tinham. Então o argumento deve ser esse. Porra, são máquinas de destruição absurdas, assim. Pá, pá, pá, quebrou, arrebentou. O problema é que a gente tá muito mal acostumado com os filmes hollywoodianos que mantém aquele cena que o vilão é quase invencível. Você atira, ele ainda ressuscita um pouco pra levar o último tiro. Então a gente tá mal acostumado, na verdade. A gente tem que tirar um pouco disso e até ver que uma cena mais realista dessa é também tão interessante quanto. Ok, as armaduras do Rhodes e do Stark tinham muito poder de fogo, mas a do Vanko também tinha. Olha, sim, mas detalhe, alguém tinha que ganhar, né? Não, sim, mas durasse um pouquinho mais, não precisava ser meia hora de luta, né? Ficaria enfadonho mesmo, mas pelo menos um pouco mais, né? Por mim ficou bom, mas eu entendo quem não gostou. Então. Não, eu também achei legal, mas um pouco mais não faria mal nenhum. Ó, há controvérsia sobre a qualidade do poder de fogo do Máquina de Combate, viu? Que aquela ex-esposa lá foi engraçada. Caraca, é muito bom. Eu vou jogar a ex-mulher nele. Aliás, isso é uma coisa meio bizarra, né? Teve gente aí que criticou que o Rhodes conseguiu roubar a armadura tão fácil. Mas isso o próprio filme explica. A porque, viúva. O Nick Fury lá, com a conversa entre Nick Fury e o Stark e a viúva, ela explica e fica claro que a armadura já tava preparada pro Rhodes assumir ela algum dia. Cara, foi muito bem observado pelo Ed, porque ele questiona, né? Ah, como é que ele até soa, né? Little brother, você vai lá e o irmãozinho vai pegar a armadura assim na cara, ele pegou a armadura. Aí a Viúva Negra fala, a segurança Stark tem redundâncias que só permite pessoas autorizadas a acessar qualquer coisa importante. De certa maneira, o Stark já devia ter pensado, assim, se der alguma merda, quem vai ter que cuidar de mim é a Pepper seria o Rod. Pra mim, isso ficou muito claro. O filme gira em torno disso, né? Achou que ia morrer, né? O filme gira em torno disso. Justamente, ele falou, se eu fizer besteira, tava muito claro quem é que ia ter que cuidar dele, que eram os dois. Eu acho engraçado, né? As pessoas parece que vem uma falha nisso, e quando você vai ver, na verdade, é uma nuance, né? Uma sensibilidade muito grande ali do roteiro. Mas o meu problema com essa cena não é nem ele ter roubado, porque isso aí o filme já explica que ele conseguiu porque tava autorizado, né? O que me incomoda é que o Rhodes, ele já, de cara, já tava usando a armadura com a desenvoltura que o Stark já tinha com a dele no segundo filme, né? E sendo que a gente viu no primeiro filme toda aquela construção do Stark, que não era essa moleza toda controlar a armadura. O Stark chegou a cair, chegou a se arrebentar lá na garagem com a armadura e tudo mais. Não é esse melzinho na chupeta que o Rhodes teve, não. Você acha que o Tony não deixava o Rhodes brincar com a armadura? Não. Isso, ficou horrível essa frase. Você não vê essa frase, ficou horrível. Aí você viu maldade demais. Você acha que o Tony não deixava o Rhodes brincar um pouco com... Não tem como mudar essa frase. Não tem problema a frase, porque o Stark mesmo tava usando ela como brinquedo ali, colocando a vida das pessoas em risco. Posso dar uma volta? Então. Eu acho isso uma especulação muito forçada pra isso aí. A gente aceita porque, né, faz parte, né, mas o que eu vi ali dele não controlar a armadura foi uma leve tremor, assim, durante um voo que ele fez, mas de resto ele tava ali profissa na armadura, né? É, cara, agora o negócio é o seguinte, Ed, mesmo, e depois quando ele vai controlar, quando vira a máquina de combate, ele também controla muito bem, quer dizer, eu acho que a gente pensa nessa explicação, até porque seria uma falha muito grave, coisa que o Favreau não faz, seria uma coisa até um pouco discrepante, mesmo nos erros que você vê no filme. O pior é que isso às vezes se resolvia com um diálogo, né? Ah, eu já mexi nessa armadura, eu vou lá tomar conta dele. Pronto. Tem um detalhe que não ficou bem explicado. É boa parte que o voo do Stark é ajudado pelo Jarvis, né? E na armadura do máquina de combate ele não ia ter isso. Fora que a armadura pra ser colocada e tirada, ela precisa daquelas... Que é tipo como no Ultimate, né? Não é o... Sim. Máquina, né? É, o Stark não se veste e retira a armadura sozinho. Tem um aparato lá. Quando é da maleta é diferente, né? Da maleta é diferente. A armadura do máquina de combate, ela era old school. Então ela tinha... Tanto que a gente viu o Rhodes ligando lá e colocando da forma lá, usando o aparato e tudo mais. Então pra ele retirar a armadura, eu acredito que ele precisaria do aparato. Inclusive isso pra... Isso eu também pensei. Pra ela funcionar corretamente. A gente viu depois que ela foi retirada lá no exército, sem a tecnologia Stark, numa boa. É uma falha perdoável, mas é uma falhinha meio esquisita no roteiro aí. É meio estranho mesmo. Essa aí eu concordo completamente, porque eu também fiquei incomodado na hora. É, tem que dar um desconto, pessoal, senão o filme não anda também. Não, né? Mas ninguém tá falando que o filme é ruim por causa disso. Quero destacar só dois pontos das principais críticas. Essa história do excesso de humor, pra mim, é o seguinte. Se teve a piada, ela tirou risada, funcionou, tá ok. Ela tem sua função no filme. E eles estão aproveitando um pouco do que o Robert Downey Jr. oferece. Você vê que a maioria das piadas ali que existe no filme, praticamente ele deve ter criado na hora. Tinha comentado com alguém sobre aquele aparelhinho que tinha na mesa da Pepper que tava girando. Foi comigo. Isso, com o João. Aquilo deve ter, na hora da cena, deve ter atrapalhado ele, e ele próprio brincou e fez parte da cena. Você viu que depois até deve ter encaixado ele tentando parar aquilo de alguma maneira. Então, isso é próprio do Robert Downey Jr. Você vê que a mesma coisa aconteceu com Sherlock Holmes. E se o ator oferece isso, tem esse tino, essa coisa pra piada, por que não aproveitar? Tá todo mundo rindo, tá todo mundo saindo feliz, vai depois se preocupar. Ah, mas o Stark dos quadrinhos não tem isso. Sei lá, o do Ultimate tem um pouquinho disso. É muito mais sacana, muito mais bon vivant do que o do 616. Isso, cada Tony Stark de cada realidade vai ter a sua característica. E o outro detalhe, né? Isso constrói outras coisas do personagem. Aí, do mesmo jeito que eu falei isso, o João me deu outro detalhe. O Stark desse universo, ele tem um tipo de toque, como todo cientista tem, né? O João já explicou. Explica aí, João, como é que você... O toque dele é aquele negócio. Ele não pega nada que entregam direto na mão dele. Tem que botar em algum lugar e ele pega depois. Foi isso com quando ele foi indiciado, foi isso quando ele foi comprar os morangos pra Pepper. Isso é próprio de gente que é gênio, assim, né? Desenvolve essas pequenas manias. Em uma versão anterior teve isso. E ficou bem encaixado. Achei interessante colocarem isso no cinema. É um detalhe a mais que só esse Tony Stark vai ter. Tem a ver com o que você falou, isso é coisa dele. Da viúva, eu acho que o grande... Pra fechar o que houve, o problema da viúva, foi criada uma expectativa, como todo mundo viu, muito grande da personagem, porque todo mundo queria ver a Scarlett Johansson com aquele colã preto saindo. A expectativa foi a nerdaiada lá. Não tava querendo ver nada disso, não. Eu entendi, Cami. Mas é o seguinte, teve até... Nem meu namorado, diga-se de passagem, mentira. Duvido, mas... A questão é a seguinte, foi criada tanta expectativa que nos próprios trailers, poucas pessoas notaram isso, teve cenas que não ocorreram no filme. Se vocês olharem, tem uma cena do disparo que ele coloca a luva dele na mão da Scarlett Johansson pra fazer um teste de tiro, alguma coisa. Isso não teve. Não, é verdade. E foi exatamente uma imagem muito divulgada. O John Favreau é muito sacana fazendo os seus trailers. Ele coloca expectativas ali pra deixar o filme de outra maneira e você não perder a surpresa em algumas cenas. É isso que eu achei interessante. No mais, as outras críticas, a gente já falou muito sobre desvirtuar, eu acho que tem que mesmo mudar, tem que criar outro universo e por aí vai. Uma pequena dúvida, vocês acham que essas cenas foi porque ele quis instigar? Eu achei que era porque de repente faltou tempo e ele teve que cortar coisa. Duas coisas. Eu acho que ele tá fazendo um chamariz pro filme, obviamente usando a imagem dela. Ela, cara, atualmente, mesmo o Robert Downey Jr. tendo ascendido de novo no meio de Hollywood, ela talvez seja mais conhecida do que ele. Certamente. Eu acho que foi várias opções que o Favreau jogou na hora. Você vê que a cena do salto pra Stark Expo, que acontece naquele avião, originalmente no trailer tinha a Pepper lá. Cara, tiraram esse dela beijando o capacete, então, cara. Se vocês olharem, os trailers do Favreau não estragam nada. Eles, na verdade, criam até mais expectativas. Não, só tem uma coisa que estragou. O quê? A armadura da maleta. Se aquilo ali ninguém tivesse visto, eu ia delirar, porque na pior das hipóteses a gente ia achar que ia sair a armadura da maleta, não aquela armadura. Além do que, se essa cena não tivesse sido divulgada antes, quando o Vanko chegasse ali, a gente ia pensar, ferrou. Ferrou. Porque o Stark é humano, ele tá longe do laboratório dele, agora. E aí, quando a Pepe jogasse a maleta pra ele e ele começasse a armadura, meu, ia ser uma explosão de cabeça geral. O que não... Nossa, ia ter um surto no cinema. Eu e o Jeff concordamos também. Que não foi nada disso, porque todo mundo já sabia, né? Então, infelizmente, e eu tentei fugir disso. O que aconteceu? Se essa cena não tivesse sido divulgada, todo mundo ia falar, caraca, e agora? A cena foi divulgada, quando começou a cena, falei, vamos esperar a armadura chegar. Foi isso. Exatamente. A cena só passou a ter graça mesmo quando ele pegou a armadura. Vamos falar rapidinho uma enquete pessoal sobre o que é que cada um achou, a melhor cena que cada um achou no filme. Principalmente por causa da trilha sonora, é ridículo isso, quer dizer, nem é ridículo, né? Hoje em dia, cada vez mais a trilha sonora é algo importante, né? Até fazer o parênteses, né? A trilha sonora do AC/DC foi um tiro certo que deram no primeiro filme e fizeram muito bem em mandar no segundo. Só que, por incrível que pareça, não é com a música do AC/DC. É a hora da briga, que até muda a música no meio da briga, mas a briga entre o Rhodes e o Stark eu achei muito boa. Assim, acabou com a casa e tudo mais. E era engraçado, porque era uma briga de garoto, parecia uma briga de garoto, de adolescente, só que com armaduras super poderosas que destruíram a casa do cara todo. Cara, isso casado com aquela música do Queen, pra quem não conhece, né, é aquela Another One Bites the Dust, que é uma música antigona do Queen, uma banda inglesa. Cara, eu, quando começou a tocar a música, a cena pra mim foi 10 vezes mais legal por causa da música. Então, dificilmente eu acho que vai ser a cena preferida de alguém, mas essa hora, assim, quando eu vi aquele... Putz, aquilo pra mim, eu delirei no cinema, achei muito bacana. O Felga não dormiu à noite, né, Felga? Não. Por que não dormiu? Você viu o canal Meio Meio, ele fala isso. Ele comenta que depois dessa cena ele não vai dormir mais à noite. Por que, dos caras brigando? Não, da não, música do Stark dançando naquela armadura, cara, meu... Pô, foi sensacional, cara. Pior foi ele mijando dentro da armadura, né? Você pode até beber depois. A armadura filtra, dá até pra beber. Nossa, eu tô aqui pensando que difícil escolher uma cena que só, meu Deus. Olha, além das cenas de palhaçada do Downey Jr. que eu adoro, eu vou ter que comentar as cenas femininas, as duas cenas femininas que eu mais gostei. Obviamente, aquela luta de pegar e matar 500 na sequência da Viúva Negra. Foi uma puta cena de ação. E, claro, com a junção do rap lá no final cômico. Ah, peguei esse aqui. E todo mundo lá, né? E a cena da Pepper assumindo como uma boa presidente ali na hora da luta. Eu cheguei e falei, peraí que eu vou resolver essa porcaria, chama a polícia, eu disse aqui é o cara, prende tudo ali, eu gostei. Ó. A gente falou pouco da Gwyneth Paltrow aqui nesse filme, mas o crescimento dela como personagem foi ótimo, né? Desde que ela assumiu o fato de ser presidente, né? Quem tá acompanhando os quadrinhos agora tá vendo que ela tá assumindo a presidência das empresas Stark, né? E é mais uma referência que a gente viu aí. E ela foi ótima nesse filme todo. Quem achava que a Scarlett Johansson ia apagar ela... Eu achei que a Paltrow melhorou, ela superou a Johansson em interpretação. Inclusive, eu achei que ela subiu muito no personagem. Aquela cena dela no carro tendo xilique é extremamente Pepper, assim. Eu achei muito legal que ela entrou no personagem. Ela não quis virar uma mocinha toda poderosa. Ela entrou na personagem que sai dando xilique, xingando todo mundo, brava do jeito que é. E aí, uma curiosidade que o Jefferson falou aqui, que nos quadrinhos não é a primeira vez que ele passa a presidência pra uma mulher. Ele já passou a presidência pra namorada do Rhodes quando ele tava na cadeira de rodas. É. Eu também tenho a minha enciclopédia particular aqui. É, não vale, né? Você tá sendo soprado aí. Eu fico na desvantagem. Bom, como eu sou mega fã de cronologia, a minha cena favorita foi a cena pós-créditos. O agente Coulson lá encontra o martelo do Thor no deserto. Pra mim, assim como no primeiro filme, a minha cena favorita é o Nick Fury aparecendo na mansão do Stark. No segundo, a minha cena favorita é o agente da SHIELD encontrando o martelo do Thor. Você viu antes, Ed? Não, né? Eu sou besta. É, o Coveiro viu. Mané. Mas agora, só uma pergunta. Pra mim não mudou muito, vai. Não quebrou nada. Ah, mas é legal. Porque é o seguinte, quando o agente Coulson falou, não, eu fui redesignado pro Novo México. Eu falei, cena final. Na hora me veio na cabeça, é a cena final. Tem alguma coisa no Novo México. Eu até fiquei meio assim, que eu falei, pô, será que tem a ver com o Hulk? Poderia. Mas aí depois... Eu falei a mesma coisa. Eu virei pro Jefferson no cinema e falei, Novo México tem a ver com o Hulk? É, no meio do deserto, né? Aquele negócio meio assim. Mas aí eu pensei isso, mas aí depois eu vi que não, porque aparece, né, naquela cena que ele conversa com o Fury, aparece as cenas da perseguição ao Hulk, né, numa das telas. Aliás, boa referência essa. Detalhe, vocês esqueceram de falar do grande agente Coulson, gente. Ninguém citou o pobre coitado. Talvez porque ele não existe em nenhum lugar. O Ed, faz coro comigo. Marido da outra, sim. Com certeza. É o Richard. Ah, eu não vejo esse seriado. O agente Coulson está estragado eternamente. Não dá pra levar a sério aquele cara. Não dá. Eu fico esperando a Cristina entrar por uma porta e chamar ele de idiota a qualquer momento. A minha cena favorita foi essa, que eu já falei. E também todas as cenas com o Nick Fury. Principalmente aquela que ele lê o relatório lá junto com o Stark sobre se o Stark seria admitido ou não. Porque tinha aquela pastinha dos Vingadores. Eu até comentei com o Felga, com o pessoal depois, né? Eu fico imaginando quem já tá naquela página, naquela pasta ali, né? Viúva Negra, será que o Gavião Arqueiro já tá lá? Eu fico... Minha mente fica fervilhando isso daí, né? Só o seguinte, pessoal. Vocês estão menosprezando aí o agente Coulson, mas na verdade tá ganhando recentemente um HQ online na Marvel, tá? Pra quem não sabe, provavelmente não vai chegar aqui nunca no Brasil, mas talvez ele seja introduzido aqui brevemente no universo 616. Mesmo assim, eu acho que seria mais interessante, até pra uma referência, se o agente fosse Quaterman, o Sitwell ou o Peace, que acho que seria uma referência legal pros fãs aí, mas enfim, né? Deixa o marido da Christine trabalhar na SHIELD lá. Eu queria entender a piada, mas não assisto a série. Uma cena que me marcou é aquela a sequência, ele comendo rosquinhas com a armadura. De ressaca, comendo rosquinhas da armadura. É quando aparece o Nick Fury, toda aquela sequência. Aquilo lá, pra mim, acho que foi uma das melhores cenas. Eu achei assim uma cena assim, tipo, eu sou o super-herói, mas... louca que existe. Eu achei bacana aquela cena. Não era nenhuma específica, mas as cenas que o Michael Hurk aparecia também eram geniais, né? I Want My Birth, por exemplo, acho que foi impagável, né? O detalhe do personagem do Ivan Vanko é que ele se aproveitava de ser estrangeiro. Percebia que o Justin Hammer tava precisando dele, então ele usava essa prova de linguagem pra se aproveitar. Então eles estavam desentendidos, se aproveitava da situação. Então isso foi um detalhezinho fundamental. O Mickey Hurk é um cara que apesar da cara deformada, né, de tanto levar porrada, ele é um cara muito expressivo, assim, então é muito engraçado. Ele faz muita coisa só com a expressão mesmo, os olhos, ele fazia uns olhares assim, que era muito engraçado, ele não precisava dizer nada, né? Engraçado que eu digo assim, que era. Você percebia mais ou menos o que ele estava pensando, né? Assim, ele dava um ar malévolo na situação sem falar muito, né? Justamente, é. E não era maquiagem, era a cara que ele fazia. Só pra colocar a minha cena favorita aqui rapidinho, é cena curta, até já citaram aí. É aquela cena que o Homem de Ferro chega pra ajudar o menininho a atirar num daqueles droids. Me lembrou muito aquelas cenas que o Homem-Aranha tinha, que sempre alguém da população ajudava, alguma coisa desse tipo. Só que é o contrário, é que o herói participando deixava a criança feliz, né? É, muito bom ele. Valeu, garoto. Ele vai embora. É muito bom. Por sinal, eu fiz questão de usar ela no final do bloco intermediário do canal 616, né? Uma das criancinhas que acabou de sair do filme fala que agora vai ser fã do Homem de Ferro, vai comprar camisa, vai comprar tudo. E eu fiz paralelo com essa cena. Eu vi. Ficou ótimo, Coveiro. Eu vi e falei, puta, que timing do Coveiro. Foi a melhor edição de canal 616 que eu fiz. pra encerrar aqui essa nossa discussão, a gente sabe que esse filme do Homem de Ferro 2 tá sendo inserido numa coisa muito maior, que vai ser lançado em 2012, que é o filme dos Vingadores. Então, como é que vocês viram esse filme nesse contexto, né? E quais são as suas expectativas pra isso? Eu acho legal, quer dizer, quem pegou as referências, a gente já falou do escudo do Capitão América, ou aquilo que o Ed tinha até comentado sobre a pasta dos Vingadores, e naquela conversa que a segunda conversa que o Stark tem com o Fury, já no final do filme, que aparece umas cenas do Hulk, eu até na comunidade fiz uma linhazinha do tempo, assim, deu pra perceber que esse último filme do Incrível Hulk, ele é posterior, relativamente posterior ao primeiro filme do Homem de Ferro, o que faz muito sentido quando você olha a cena pós-créditos do filme do Hulk, que o Stark já vai falar com o Ross, né, com o Thunderbolt Ross, com uma pinta de estou aqui falando pela SHIELD, né, não tá falando só por ele, quando ele vai pegar lá, vai conversar com ele lá no bar, né, pega o cara lá debão no bar, enchendo a cara porque tinha se ferrado com a filha e com o Hulk. E assim, pra eu poder fechar essa observação, o que eu acho interessante é o seguinte, eu não sei se eu entendi errado, mas a impressão que me deu é que naquele relatório da Viúva Negra, o Stark não ia ser o Homem de Ferro, eles querem o Homem de Ferro nos Vingadores, mas que não seja o Stark, ou seja, subentende-se que o plano é, o Homem de Ferro dos Vingadores seria o Rhodes com a supervisão do Stark, faz até uma piada, ah, vocês não podem me pagar, mas aí depois faz uma piada e nitidamente aceita alguma coisa ali, uma participação naquele negócio. E obviamente falar daquilo que o Ed já tinha comentado, que é o martelo do Thor. Só vai dar pra gente encaixar o filme do Thor nessa cronologia quando a gente viu o filme, obviamente, porque a gente não sabe se aquele martelo tá caindo no início ou no fim do filme. Eu tenho certeza que é em um dos dois momentos, claro que não vai ser no meio do filme, né? Vai ser o que vai iniciar ou o que vai terminar a aventura do Thor, né, nesse primeiro longa-metragem. Eu acho que o último filme que a gente deveria falar sobre isso é o do Capitão América, que pra mim, até o diretor já falou, a boa parte do filme vai se passar onde? Né? Quando, na verdade, não é onde, não é um lugar, é uma época. Quando? Principalmente na Segunda Guerra. Quer dizer, vou mostrar aqui que é o Capitão América, e eu, assim, é uma aposta minha no filme do Capitão América que a gente vai ter o início da introdução dele no mundo moderno, que, na minha opinião, só vai acontecer de fato nos Vingadores. Então o mote, e aí vai puxar muito do Ultimate, mote pra formação do grupo vai ser, temos o Capitão América, agora a gente pode formar o grupo e botar ele em campo. Eu acho que tá muito bem montado. Que até quem não se liga muito nisso tá começando a perceber, pô, esses filmes estão ligados, o que o martelo do Thor, mesmo aquele martelo com cara de martelo de plástico, né, achei que meio ruim, tá fazendo ali, né, mesmo que, a não ser que a pessoa não conheça absolutamente nada e não tenha prestado atenção em nada. Então eu acho que tá muito legal isso, muito interessante, sem agredir o filme que você tá assistindo, que é mais importante. É, provavelmente essa linha temporal que o João traçou aí, que eu vou até pedir pra ele fazer um desenhozinho pra quem não acompanha a comunidade poder ver no site. Putz, eu nem tinha pensado nessa coisa do tempo. Quando eu li vocês escrevendo na comunidade, falei, né? Faz todo sentido e deixa o negócio muito mais legal, né? Realmente, ele foi lá falar com o Ross, já era no espírito de SHIELD. E eu também entendi essa história de que eles queriam o Stark como um consultor, não como de Homem de Ferro. Agora, se vai ser o Jim Rhodes ou o que eles vão fazer com isso, não sei. E não sei se eu vou gostar. Ah, eu acho, desculpa, Cami, te interromper, mas eu acabei esquecendo o que eu achava. Eu acho que vão criar alguma situação no filme dos Vingadores pra que no fim quem vai ser o Homem de Ferro vai ser o Stark. Ah, bom, aí eu vou gostar de novo. Imaginei. Mas enfim, todas essas puxadinhas que eles vão dando, escudo do Capitão América, etc, que eles estão tentando, às vezes, não tão direto, assim, tem coisas que são óbvias, que nem a cena pós-crédito, tá, caiu um martelo, isso obviamente vai ter uma repercussão, né, mas tem coisas assim, o escudo, coisinhas assim, pequenininhas, pra falar, olha, existem outros personagens, e eles vão ter uma conexão mais pra frente. Puta, eu tô achando que tá ficando muito bom, duro é criar essa expectativa muito grande, porque tá ficando muito legal, e de repente ter medo da queda maior, mas eu vou continuar na minha esperança, que pelo que tá mostrando, vai ser bem coerente. Tô curtindo muito. Ainda aquela história que vocês falaram na comunidade, que imagina se tivesse relacionado no filme do Hulk, a hora que dão aqueles raios, que todo mundo pensou no Thor. Aí vocês falaram lá, de repente, puto, vai ver que é quando caiu o martelo. Eu falei, meu, esses caras estão viajando, mas ia ser demais. Isso aí foi o Daniel que falou na comunidade, e ele achou que tava ficando maluco, eu achei que fez muito sentido. Esse é o Daniel. O que mais chamou essa atenção no filme do Hulk foi que ele briga com nada, com o raio, né? Poderia passar batido, é uma tempestade comum, mas ele se revolta naquilo ali. Ele reage, na verdade, ele não se revolta, ele reage, né? Como se tivesse alguma coisa ali. Cara, se isso tiver a ver, vai ser sensacional. Não, vocês vão ter, a gente vai surtar, né? Mas calma, vamos pôr os pés no chão, mesmo sem essas relações absurdas, já tá tudo muito conectado, tô achando bem, bem bacana. Exatamente, mas por experiências anteriores, não criem expectativas, né? Então, esse negócio aí de cenas que direcionam pro filme dos Vingadores, né? Começou com o Nick Fury no filme do Homem de Ferro, depois o Tony Stark no filme do Hulk, e agora o martelo do Thor e o protótipo ali do escudo do Capitão América e tudo mais, né? É a própria Viúva Negra, que também é uma vingadora em potencial, né? Eu acho isso muito legal, como todo mundo aí já sabe, gosto muito desse negócio de cronologia, e é legal ver isso numa mídia que não costuma ter esse tipo de coisa, né? Até porque, como já foi dito anteriormente, de um filme para outro são 3 anos e tudo mais. Então, uma coisa que funcionaria num seriado, dessas coisas assim, de história contínua, não costuma ter tanto no cinema, e isso é bem inovador, né? Afinal, uma franquia, que é o Homem de Ferro, outra que é o Hulk, Thor e Capitão América, são franquias diferentes, vão todas elas cair numa franquia nova que é Vingadores, né? Então é uma coisa bem nova aí, bem inovadora. Eu não tenho conhecimento, acho que nunca foi feito um negócio desse no cinema, de um filme conectar com outro pra formar uma franquia lá na frente. Mas é aquilo que a Cami falou, né? A expectativa que isso cria é muito grande, e probabilidade enorme de ser um sucesso, mas uma probabilidade grande também de ser ruim, porque é aquilo, estamos vendo peças do quebra-cabeça, né? Mas a imagem que isso vai formar é o grande X da questão aí. Porque, por exemplo, o Favreau, ele tá responsável pelo Homem de Ferro. Ele já mostrou que manja, né? Mas quem vai estar à frente do filme dos Vingadores? O cara que tá à frente do filme do Capitão América, ele vai dar conta? O protagonista, o Chris Evans, vai dar conta de ser um bom Capitão América? Essas são várias questões aí que a gente precisa ver bem respondida pra poder dar um bom filme dos Vingadores. Porque um filme ruim do Capitão América vai deixar uma peça ruim nesse quebra-cabeça aí, né? É, mas do que a gente tem até agora, tá muito bom, né? Até agora tá tudo ótimo. E o mais importante, que é o diretor dos Vingadores, que ainda não tá definido, né? Uma escolha aí pode ferrar um trabalho o de... O mais provável é um cara que você gosta muito, né? É, mas aquele negócio, o Joss Whedon é um bom escritor, mas a gente já viu trabalhos dele que não são tão bem sucedidos aí, por aí, né? Principalmente em mídias fora dos quadrinhos. É, o que me deixa menos receoso com relação a isso, apesar da sua preocupação ser completamente condizente, é que você tem por trás o mesmo produtor. Que é o Kevin Feige. Tenho certeza, pelo que eu dei de entrevista e tudo mais, que tem uma participação decisiva no que vem acontecendo. Eu imagino que quando você chegar no filme dos Vingadores, vai ter um papo entre os diretores, não é possível. Já deve estar tendo. Né? É, sabe, mas um papo sério, assim, ó, vai ser assim, vai ser assado, vai ser assim, vai ser assado. O filme dos Vingadores vai definir, por mais que, por exemplo, Matrix seja um bom filme, o pessoal lembra de Matrix com mais lembranças por causa do último filme. Como termina a coisa, define como aquilo vai ser lembrado. É triste, mas é verdade. Às vezes uma coisa tem uma jornada genial, mas a conclusão é pífia e ela vai ser lembrada por aquilo. Essa é a dura realidade. Então, se o filme dos Vingadores tem que ser muito bem escolhido, muito bem pensado, pra essas peças todas aí continuarem se encaixando tão bem como estão até agora e desaguar aí numa coisa legal. Mas eu tô com boas expectativas, né? E a cada peça que aparece, a expectativa aumenta. O cenário que tá se montando tá sendo bem legal. Eles estão criando a própria mitologia dos filmes, a Marvel, né? De forma que as pessoas que não conhecem os personagens, vamos dizer assim, a fundo, que assim, são personagens famosos na cultura pop, né? O Capitão América, o Homem de Ferro, os Vingadores, né? Mas assim, nem todo mundo conhece a fundo como nós, né? Eles estão conseguindo montar esse universo de forma coesa, de forma bem integrada. Eu não vi o filme do Hulk, né? Então agora eu vou correr atrás pra poder fazer esse link com os filmes do Homem de Ferro, né? Porque parece que vai ser importante mesmo. Quem tem sido o produtor de todos tem sido o Kevin Feige, né? Isso, exatamente. O Feige seria mais ou menos, tem o papel do editor-chefe, né? Nas revistas, né? Exatamente. Que é o papel de interligação. E aliás, é o papel mais importante que o do escritor, porque o cara coordena todas as ações. Até fugindo um pouco da discussão, mas pra servir de link, o que tá acontecendo, por exemplo, hoje nos X-Men, na minha opinião, as histórias estão ruins, mas a culpa não é dos escritores, e sim do cara que tá por trás, que seria o editor-chefe daquele departamento. E ele não tá sabendo coordenar bem as ações. É diferente, por exemplo, da pessoa que cuida da parte dos Vingadores, acho que é o próprio Quesada, né? Que sabe fazer a interligação entre os personagens. Então acho que o Feige é o cara-chave, acho que é até mais importante que os diretores, porque ele vai direcionar, ele é a cabeça, enquanto os diretores executam as ideias que saem dele. Enquanto for, acho que o mesmo produtor, enquanto for o Feige, então a gente pode ainda vai haver uma certa coesão, porque todo esse universo de filmes já deve estar pronto mesmo, e agora só tá na parte de execução. Então, eu acho que a tendência é chegar num filme assim dos Vingadores ser um verdadeiro blockbuster no melhor sentido da palavra, né? Eu acho que pronto não, mas obviamente já tem uma ideia muito clara do que eles querem. Sim. Só uma coisa, Felga, você marcou bobeira de não ter visto o filme do Hulk. Não foi escrito pelo Loeb, né? E ele tá totalmente inserido no que a gente vai ver futuramente. Não, é que na verdade o Felga quer assistir o filme do Hulk na ordem cronológica correta. Nossa. Ah, vai... É, porque o Stark entrou na SHIELD agora, e agora ele vai ver o filme do Hulk, entendeu? É, agora tá vendo? Agora não tem problema, né? Por que eu digo que ele tá totalmente inserido? O que dá a entender é que o filme do Hulk, tirando a parte do Hulk, a temática toda puxa pra o super soldado, né? O tema principal ali é sobre o desenvolvimento dessa coisa do super soldado. Em Homem de Ferro, você já vê os primeiros sinais do governo americano, mais uma vez, tentando ter uma arma poderosa, o que seria uma nova versão do super soldado. No caso, uma armadura, né? Eu teria vários soldados com esse mecanismo. E isso sempre foi, tanto no universo Ultimate, como a gente revê agora em muitos retcons na Marvel, no meio-meia, a temática do super soldado parece que tá guiando isso aí pro filme dos Vingadores. Que provavelmente a gente vai ter uma união no final dessa super equipe, né? A gente tá especulando quem tá naquela pasta lá, mas deve ter N formas diferentes, como aconteceu no Ultimate, de desenvolver o super soldado. E nenhuma é melhor do que o outro, vai acabar fundando essa super equipe que a gente vai ver que é os Vingadores. Então isso, eu acho que é a direção que tá sendo tomada pra o filme. Deve ser nesse sentido. A gente só tá especulando aqui, a gente só pode ver o que fizeram até agora. O que fizeram até agora tá bom. Eles conseguiram criar uma noção de interligação entre os filmes, é perceptível pra quem não conhece a fundo os personagens. E como eu falei, respeitando o filme, quer dizer, o filme não vira um apêndice. O filme, ele é autocentrado. Ele se sustenta, né? Ele é autossustentável. Ele se sustenta como história, mas a história dele leva a outras coisas. Eu acho que isso que é legal. Acho que é por isso que a gente se anima. Não tem que ter medo de nada, de destino das trilogias, porque nem um Homem de Ferro a gente sabe se vai virar trilogia ou não. É, o que tem definido até agora é o filme do Vingadores de 2012. O resto, depois de 2012, não tem nada marcado. Depois de 2012 não tem nada marcado, cara. O mundo vai dar um boom, já era. Eu já tava esperando isso. Ainda bem então, que o filme dos Vingadores é em 2012, no início. E antes do último dia do calendário Maia, né? Ainda bem. Então vamos dar por encerrado aqui nosso Inominata 66 sobre o Homem de Ferro 2. E vocês que ainda não viram o filme, vão ver, vão conferir que é muito bom. Não façam feito Felga, não deixem de ver também o filme do Hulk, nem qualquer outro filme da Marvel que já tenha sido lançado. Todos eles estão se conectando pra virar algo maior que a gente só vai ver em 2012 se o mundo não acabar, como diz o Ed. Até lá, até o próximo Inominata 66. Esse podcast foi uma produção Marvel 66. Acesse www.marvel66.com.